Azul Alfa Yankee November. Me siga. Bom dia, pedindo aqui autorização de reboque. Pátio 3 para o pátio principal, posição 2. Autorizado, chama o tempo. Chamam. Foco Yankee November, finalizando o reboque. Muito agradecido, bom dia. Sim, bom dia. Alô, bom dia. Oceano Aero 62, Tifone, Marcelo Lima, pronto, campeão. Oceano Aero 251, autorizado Guarulhos, nível 320, VPS 110 até Taubaté. Decola, pista 10, curva direita. Da Elvia da Morte, vou perfil de saída. Aciona 5171, 119.35, controle. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Upper Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita, Natael, Lei da Morte, transponder 5171, controle de 109.35, Genero 62, Corretima, pronto, Ocean. Corretima. Paulo Salvador, Altan, Mike, X-Ray, Charlie. Siga. X-Ray, Charlie, na remota, bate 1, posição 14, pede autorização, giro motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado para infra-aero. Ok, estou ciente, informação realizada. Charlie, comandando o tempo. Salvador, bom dia, Tan 3171, informação Lima, Guarulhos 340. 320, aceita agora a coordenação para 34. Afirmativa, aguarda, aceita 320, Tan 3171. Ok, Tan 3171, autorizado Guarulhos, nível 320, via PES 110 até Taubaté, decola pista 10, curva direita. Da Eule da Motiva, aciona 5176, controle 1199.35. Guarulhos aprovado, nível 320, decola da 10, da Eule da Motiva, Apazulu 10 até Taubaté. O transpondo 5176, controle 1935, Tan 3171, posição 05. Que cotejamento correto, 3171, chama pronto para o puxo. Chamará o seu 3171. Para o táxi, Oceaneiro 6251 com 170, Piotr. 5 horas, Galeão. Ok, copiado. 6251. Direita, via Índia, ponto de espera, Chame a Torre, 198, decimal 95, ajuste no 0, 197, bom voo. Espera 295, graças. Corre, bom dia, Chaner 6251. Chaner 6251, autorizado ali ainda, colapso no 0, vento 180 graus, no 09. A linha decola, 6251. Confirmada a linha de Uno, decolada 233, controle 20, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chanel 62, 5 anos transfere. Dona 251 no contato radar, comparo nível 320, vou em Leda e frequência 1935. 320, Leda 1935. Solo, 3171, posição 5, pushback, estacionamento está pronto. Atacado 3171, informa pro táxi, portão 5. Atacado 71. 3171, nosso POB é de 210, 4 horas de autonomia com fins alternos, 3171. São 3171, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 18, decimal 95, ajuste no 0, 18 agora, bom. 08, ponto de espera, vai ser uma torre, 1895, bom dia, senhor, bom dia. Salvador, bom dia, 3171, ponto de espera, cabeceira no 0, pronto. 3171, autorizado, linha decolar, pista no 0, vento 180 graus e no 0 nós. Linha decolar, cabeceira no 0, 3171. Da colada 5-4, controle 120 decimal 8. 108, bom dia, senhor. 9 decimal 35. 9 decimal 35, bom dia.